Terra, quando disponível, está pronto para a cópia para a vitória da conquista. 5219, conquista, ciente, aguarde cópia no minuto, 5219. Solo Olympus 00 na Delta para continuar o ataque. Ingresse na Alfa, reporte antes da Juliette, Olympus 00. Autorizado Alfa, reportará antes da Juliette, Olympus. O TAN 9401 manterá a posição antes da Juliette. Temos aeronave efetuando push no portão 5. A gente vai aguardar adiante da Juliette, o TAN 9401. Ok, se observará o tráfego Airbus da Oceanair assim que ele se posicionar na entrada do pátio 3. O senhor poderá ingressar via Juliette, prosseguir até a remota do pátio 1. Sua posição será número 12. Fique atento ao sinalizador 9401. Ok, estamos visual aí com o Oceanair, fazendo pushback da posição 3, após táxi via Juliette para remota 1-2. Está fazendo ali da 5, ok? Ele vai posicionar aí na entrada do pátio 3, quando liberar a interseção, só pode prosseguir. Ciente. Solo, TAN 3-2 no TEC, no 1-1 para pushback e acionamento. 3-2-1-7 está na 1-1. Está autorizado o seu pushback e acionamento, reporte para o táxi. Autorizado o pushback acionamento no 1-1, TAN 3-2-1-7. Decolagem 4-1-1-8. Resposta estabilizado, sim, 4-8-8. Resposta estabilizado, obrigado. 6-3-2-1. 6-3-2-1, escuta. Quebec, estamos certificando junto à sala S, ok? O seu último plano de voo estava vencido. Estamos verificando com a S a existência de uma notificação. Aguarde o Vitor Mike Quebec. Seguindo 4000, 1975. Desse 3000, ainda mantendo a proa, aguarde proa para interceptar o curso, 1755. Desse 3000, aguardando proa. Seguindo para a área remota, fique atento ao sinalizador 9401. Atento ao sinalizador, posição prevista remota 1-2. Correto. 5-5, desça a 2000 pés, ajuste a 1011. Péssima navegação na proa de Duna, está autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, Duna, 1011, reportará estabilizado. Zero, siga em frente, vai ingressar via Juliette, no ponto de espera, chame a torre 118, meia dúzia, Olimpo 00. Afirmativo, vai ingressar na Juliette, no ponto de espera, torre 186. Afirmativo, Juliette, Índia, ponto de espera, torre 18, meia dúzia, Olimpo 00. 00. Para o táxi do Chané 6314, estamos com 158 a bordo, 3 horas, alternativa nossa é recebida. Observe o P3 taxiando, siga o ponto de espera, chame a torre 118, meia dúzia, ou Chanel 6314. Chanel 314, observando a 99 táxi, lá é passando 118. O 9401 da TAN está chegando na posição, mas não tem sinalizador aqui. Não tem sinalizador? Ok, vou consultar, vou informar a central infraero aqui, ok? A sua situação aí. Tá aguardando aqui, né? Tá presente em posição. Ok. Tem condições de chegar um pouquinho à frente, só um pouco à frente para possibilitar o companheiro aí da companhia que está prestes a iniciar o táxi? Tem condições? Positivo. Ok, só de forma que possibilite a passagem dele, ok? Doutor no localizador. Torre 118, meia dúzia. Obrigado. Autorizado LS, no 75. Tepsim 488, está baixado travado, ajuste no 0-1-1. Vou baixar, checa ainda no 0-9, no silêncio. Prozio Salvador, boa tarde, Gona 395. 5 nós, 15 nós. Motivo. 60, 17, 113 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 45 para o táxi. Táxi autorizado, via Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 118, meia dúzia, 3217. Está livre pela Índia e Alfa, ponto de espera é 118, meia dúzia, 3217, uma boa tarde. Boa tarde. Então, 9401, já chegou algum sinalizador para o senhor? Afirmo, estamos sendo balizados. Ok, sete. Salvador, Olympus 06, ponto de espera. Boa tarde, Olympus 06, realmente mantenha a ponto de espera, Olympus 00, confirmado. Afirmativo, Olympus 00, só informa que irá realizar 2 corridas com abortiva. Olympus 00, no momento eu tenho 2 aproximações, ok? Após será autorizado, aguarde. Gente, aguarde. 1935, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 51 no 5, gol no 077. Aprovado 360 para o Galeão, Berzulu 10, decolada 10, curva direita da Eoleta e voa abrir, interceptar ouvia, 1935, controle, 196, torre, zona 51 no 5, gol no 077. Correto. Chame para o puxa acionamento. Chama aí. 6321 da Oceaner na escuta. Na escuta sempre. Na remota está autorizado seu pushback, informe pronto para o táxi. Na remota, livre pushback, celular para o táxi. Solo patrulha 2231, sente da informação CR, autorização Barreiras. 2231 para Barreiras, aguarde cópia 1 minuto, 2231. Está escutando? Vitor Mike Quebec, copia. Cairu Lorenzo no meu pé, decola down no 7 com curva direita, sai no corredor Axé. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Acione 0161 no Vitor Mike Quebec. Back para ataque, decolagem da 17, torre 18.6, Vitor Mike Quebec. Trip 5219 na escuta. Na escuta. Para a conquista 200 direto. Decola no zero com curva direita, saída Arbor. Após direto, conquista. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5133, trip 5219. 200 direto para a vitória da conquista. Decola da 1 no zero, curva direita após a decolagem. Subida Arbor após DCT. Controle 11935, torre 118.6, transponder 5133. Correto, nível 200, ok? Enter, 200. O passaria do 2231, cópia. Chega. Para Barreiras 340. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. Decola da 1 no zero com curva à esquerda. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5120, o passaredo 2231. Autorizado Barreiras 340, decola 10, esquerda Momo, DCT. Controle 1935, torre 18.6, transponder 5120, o passaredo 2231. Fome para o puxa acionamento 2231. Solo trip 5488 para. Livrou. 5488, táxi autorizado Alfa Kilo no pátio 3. Fique atento ao sinalizador para estacionamento, trip 5488. Alfa Kilo, atento ao balizador, 5488. Zero, confirme se está visual com tráfego na curta final, pista 10, tráfego é um Boeing da Gol. Afirmativo, está visual. Após a passagem do tráfego na curta, Olympus 00, autorizado a olhar e manter, cabeceira 10. Afirmativo, após a passagem do ano na final, ali mantém o Olympus 00. Condor 24, prossiga. 360. Condor 24, está autorizado conforme Brasília 360, a rota Perzulu 17. Decola da pista no zero, com primeira curva direita, saída Arbor. Após direta posição Elefa, onde intercepta a rota Perzulu 17. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia. Seu transponder 5145, Condor 24. Pronto para o acionamento, o Condor 24. Para o Chané 6321. 6321, táxi, via Pat 1, posteriormente Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 118, meia dúzia. Só me confirme os seus dados de bordo. Pátio, Índia e Alfa, lá de 18, meia dúzia. Temos 42, 2 horas, confirmando, 3 horas e 20, e o alternado é com 20. Gente, torre 18.6, quando pronto, uma boa tarde. 18.6 lá, obrigado. Fala, boa, agora 755, livrou. 755, boa, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Gol no 755. Alfa, reporte antes da Juliette. 118, boa tarde. Pronto. Canabia 314, boa tarde. Após o P3, a linha mantém cabeceira 1-0. Após o relógio próximo, a linha mantém 0-7. Puxa, acionamento, gol 1399 na posição 07. No 399, com o Daniel puxou a equipe de sol, autorizado acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol 1399. Novo solo para prosseguir novamente para a segunda abortiva, Olimpo 00. Salvador, boa tarde, TAM 327, ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, TAM 327, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantendo, TAM 327. Torre Olympus, direção aqui na Alfa, passa para o solo. Afirmativo, por gentileza, 1219, solo agora. Passou. Na 6314, livre decolagem, 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-3, nós. Livre decolagem, pista na 0, 6314. 0, Alfa, Juliette, Juliette, Índia, para o ponto de espera da 1-0, ponto de espera, chame torre 1, 9, decimal 6. Ativo Alfa, Juliette, Índia, torre 1-2-3, ponto de espera. Solo, gol 1-0-7-7, está no 0-6 para pushback, estacionamento. Gol no 077, coordenando o pushback de pistola, autorizado o estacionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, gol no 077. Gol no 077, aguarde para o push, eu tenho um Boeing 737 da companhia iniciando o pushback. Gente, aguarda o gol no 077. 755, 4 GDS. 1755, autorizado ingresso no pátio principal, portão 5. Ingresso para o portão 5. Passageiro 2231, nota 14, para o portão 5. 5, boa tarde. Controle Salvador, Chanel 6314, passando a vez 100 pés, tá bom? O Chanel 6314, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, sai da MOMO. 340 na MOMO. Firme? Papa Romeu, Romeu Lima, desce para nível de voo 060 na Pro de Mar. Agora no portão 5, branco, gol no 755. Portal 5, gol no 755. Obrigado. Meu Mike Eco, Vitor, desça para 500 pés na Pro de Itapuã. Alô. Paulo Salvador, gol no Mato 25, formação Sierra, autorização Brasília no 400. Meu 925, informação se é correta, ajuste no 0, no 1, aguarde para a cópia. Aguarde para a cópia, no 925, possível saída? Saída Arbor, gol no 925. Arbor, gol no 925. Estacionamento 321, mantenha a posição. Mateu. Direto ao toque. Estacionamento 314, cumpre o perfil da saída. Perfil. De 47 no 1, ajuste no 0 no 1, aguarde para a cópia número 2. Nossa, escuta 47 no 1. 18-6, gol no 395, boa tarde. 925. Gol no 925, autorizado para Brasília, nível voo 360, via Ups do Luno 7, após conforme a rota apresentada no plano, decola da 1-0, primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, após Elefa, o Fito. Controle operando em 1, 1-9-35, torre em 1, 1-2-6 dúzia. Acione 5-1-2-6. Carregando 395, na aproximação, guardando pista livre, ajustando 0-1-1. Guardando pista livre, gol na 395. 7, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil 3-2-7. Só na zero com a primeira curva à direita na unidade Arbó, Elefa, aí após o outro, no 7. Responde 1-2-6, então vamos para o 9-5. Gol 9-5, regimento correto, aposto pronto para o puxo e estalamento. Para ataque de gol no 399, com 1-4-8 agora, 4 horas de alterna galeão. Chegada Mari, nível de voo 0-6. Autores de ataque para o ponto de espera 1-0 via Índia Alfa no ponto de espera Chametor em 1-1-2-6. Até o ponto de espera da 1-0, Índia Alfa, 1-1-8-6, gol 1-3-9. Faz a passada da aeronave agora, está livre para o gol 1-0-7-7? 7, gol 1-0-7-7, após a passagem da companhia. Coordenem com a equipe de solo para o push e acionamento, autorizado acionamento, chame para o táxi. Chama na táxi, 1-0-7-7. Passaria 2-2-3-1, coordenem, pushback, equipe de solo, autorizado acionamento, chame para o táxi. Coordenado, chama na para o táxi, 2-2-3-1. Conta a visão com tráfego curto, final no 0. Funciona 63. 2-1, afirmo. Sete, chaname 3-2-1, após a passagem do tráfego na curta, Camboeng da Gol, após ali mantém 4-0-1-0. Positivo, após a passagem do tráfego na final de 2-6-6. Beck mantém a posição, aguarde para a decolagem. Pantanal 4711, pronto para cópia? Afirma, prossiga. Pantanal 4711, autorizado para São Paulo, nível de voo 360. Decolado 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Bride. Vai interceptar Upsilon no meio, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, torre em 1-1-8-6-12, acione 5-1-3-7. Copio 360 disponível para São Paulo, decola da 1-0, curva à direita após no perfil da Leo, intercida vida após Bride para Upsilon no meio. 1935 é o controle, saída 5-1-3-7, transponde para o Pantanal 4-7-1-1. Pantanal 4711, contendimento cruzado, após ponto para o pushback e acionamento. Oh, já está pronto para puxar o canal 4711. Pantanal 4711, mantém a posição. 7, ajuste no 011. Está presente, colando à esquerda para a base da 17 pela direita, mais que a posição. 395, solas 49, direito, 1219, solo agora, até uma boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. 321, vento 100 graus, 14 nós. Tem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, Ocean 6321. P5219, utilizado pushback, chame para o. Utilizado acionamento também, chame para o táxi. Tomarei para o táxi. Solo, gol na 395, livrou? Gol 395, utilizado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, no 395. Flip 00, ali mantenho no 0. Papa Romeu, Romeu Lima, reduz a velocidade para 1180. Gente. 29, 4, 9, 2, 1, 2, 1. Solo, passando do 2231 para o táxi, talvez de 40, 3h37, atendendo a Brasília. Nome é 321, decola 50, controle 19-35, bom voo e boa tarde. 19-35, obrigado demais. 7-27. Zero, controle 19-35, bom voo, até regresso. Papatango, Vitor Mike, Quebec, mantém-se contra as visuais no corredor a cheque. Cheque, autoriza voar direto, Cairo, subindo para 200. 1-1. Autorizado, ponte pé da 1-0, Índia Alfa, no ponte pé da 18, meio 11, gol no 037. Passaria 2231, autorizado táxi, seguindo o Boeing 738 da companhia da Gol. Para o ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1 no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 1. Gente, seguindo o Boeing da Gol, via Alfa, ponto de espera 286, ajuste 1 no 0, 1 no 1. 1-399 ali, mantém cabeceira 1 no 0. Após o tráfego, mantém 1 no 0, bom no 3 normal. Restauração para sequenciamento, mantenha a proa 030. Boa noite, GV 37. Aguarde, GV. Tá no lock, eu mais Serra Golfo. Papa Romeu, Mike Serra Golfo, desço para 2 mil pés, autorizado final ILS, aguarde para a troca de também. 2 mil, autorizado ILS, Mike Serra Golfo. Um, dois, meia, decimal, cinco, alternando, um, três, três, decimal, meia, cinco. 3, 3, 6, 5, 3, 3, 6, 5, 3, 3, 6, 5, obrigado. 3, 2, 1, 7, chame centro Recife, frequência 1, 2, 5, decimal, 1, alternando, 1, 3, 3, decimal, 2, 5. 2, 5, 1, 3, 6, 5, grato, uma boa tarde, um bom serviço. Papa Romeu, Romeu. O meu Lima desce para 3 mil pés, que é negar no 09. Controle Salvador, nosso boa tarde, esse é o 63. TAM 3190, a sua identificação autorizada de chegada mais, esse para nível de outra. TAM 321, contato radar na decolagem, sub para nível de voo 320, sai da Arbor. 320 na Arbor, ou TAM 6321. Diga, TAM 390. Desça para nível de voo 050. Dial Departure, FT Dial Leda, DM Bridge. Salvador Departure Control 1, 1835, Tower 1, 1806, Squawk 5154. Galeão, flight level 380 via Upazulu 10, you departure for runway 10, on dial departure Leda, after Leda bridge, 11935 will be departure control frequency, 1186 tower, 5154, our call code, turn 3145. Turn 2145, Ridgeback, correct, report ready for pushback and start up. Roger, report. 35219 para ingresso 4. Para o início do 47114. Trip 529, autorizado ingresso na parte principal via Índia Alfa no ponto de espera, chama Torre 1, 1.6. Ajuste 1011. 1.6, 5219, ponto de espera. Canal 471, autorizado. Correção, aguarde, após a passagem do, da TR da Trip, coordenando a equipe de solo para o pushback, utilização no mesmo chão para o TAC. Afirmativo, entendeu que após a passagem da aeronave da Trip, a retaguarda está autorizada a iniciar no 4, vai chamar para o TAC, 471. Afirmo, 471. Solo Olimpo 00 na Alfa. Olimpo 00, autorizado táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Portará antes da Juliette, o 00. Salvador, Oceanair 6321. Prossiga, Oceanair 6321. A senhora poderia autorizar a proa de Elefa? Oceanair 6321, vou na proa de Elefa. Elefa, grato, 6321. 1077, livre decolagem 10, vento 090 graus, 12 nós. Livre decolagem 90, gol no 077. Externo, fui LS, tem embaixada travada, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, chama Torre 1 no 8 decimal meio. 2,5 graus, boa tarde. Controle Buenas Web 6720, Cente Serra, descendo 160. 10, 17. Eu peguei no tom 90, completar o procedimento aqui, pousando 90. Controle Salvador, F6720, CNCA, descendo 160. Objeto 6720, ação de identificação, desce para nível de voo 060, autorizado a chegada a ponto. Identificou 060, ponto, F6720. 024.